mami, yo sé que te va a gustar. Mr. Worldwide. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. El discrepo. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabrosito. Ahora vamos a la fiesta. Vamos a bailar. ¿Cómo? Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale, descarada. Third party. I see that you like to ignite it. I see that you like to do the things that you shouldn't do. Go shout it. Baby, in your eyes, I read it. Then in bed, you like to get mistreated. You can try to forget, but you can't delete it when I eat it. Como, tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale, descarada. Dale, baila, que rica. Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale, Yeah.